Beleza, tecladeiro? Quem sabe dança, quem não sabe balança. Oi! Tá ficando legal, hein? Um abraço pra quem tá tomando e bebendo aí ao vivo. Dia lindo de sol, estrela brilha no céu, abelhas berrando e a vaca fazendo mel. Tô apaixonado. Perto daqui, bem longe, eu vejo o tempo parar. Subindo o pé de alface pra melhor enxergar. Tô apaixonado. Ela me deixou a ver navios. Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho. Meu cachorro me chamou de louco. Eu acho que ele exagerou um pouco. E a galera? Amanhã vou lá hoje. Uri. Amanhã vou lá hoje. Amanhã vou lá hoje. Preciso te ver. Amanhã vou lá hoje. Amanhã vou lá hoje. Amanhã vou lá hoje. Eu preciso te ver. Palmas pro Edmilson! Obrigado! Quem sabe dança, quem não sabe, só balança. Isso, olha o guitarreiro aí, bota pra quebrar, guitarreiro. Solta o balangandangue. Dia lindo de sol, estrelas brilham no céu, abelhas berrando e a vaca fazendo mel. Tô apaixonado. Perto daqui, bem longe, eu vejo o tempo parar. Subindo o pé de alface pra melhor te enxergar. Tô apaixonado. Ela me deixou a ver navios. Fiquei sem mãe, sem pai, sem filho. Meu cachorro me xingou de louco. Eu acho que ele exagerou um pouco. E a galera? Amanhã vou lá hoje. Isso, Roberto. Amanhã vou lá hoje. Amanhã vou lá hoje. Preciso te ver. Amanhã vou lá hoje. Amanhã vou lá hoje. Amanhã vou lá hoje. Eu preciso te ver. Tá ficando legal, hein? Churrasco do Roberto.